tive na minha frente. Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo foi amor. Boca te beijou, foi amor. Foi amor, foi amor. Quando a minha boca te beijou, eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro. Eu não lavei minha camisa pra preservar o teu cheiro. Uma morena do cabelo alisado, da cor do pecado que me faz tão bem. Me deu um cheiro, eu fiquei arrepiado, e agora Deus me livre, eu não vivo sem. Foi amor, foi amor, foi amor. Minha boca te beijou, foi amor. Foi amor, foi amor. Quando a minha boca te beijou. Sinto o dia inteiro. Eu não lavei minha camisa pra preservar o teu cheiro. Uma morena do cabelo alisado, foi da cor do pecado que me faz tão bem. Me deu um cheiro, eu fiquei arrepiado, agora Deus me livre, eu não vivo sem. Foi amor, amor. Quando a minha boca te beijou, foi amor. Foi amor, foi amor. Quando a minha boca te beijou.